Na praça olhar, teu sorriso me pegou. Garoto com piercing na boca, meu coração você despertou. Sentimentos guardados, sonhos em silêncio. Entre risos e segredos, a esperança é um incenso. E a paixão vai florescer, em cada passo um querer. Entre amigos um amor, que brilha como o sol. Nós dois a mesma canção, corações em sintonia. Todo mundo merece amor, na melodia da vida. Se arrastam, caminhando lado a lado, desvendando os mistérios do que é amar de verdade. Nos olhares um eco, um toque que transforma. Um sentimento tão puro, na luz da nossa forma. E a paixão vai florescer, em cada passo um querer. Entre amigos um amor, que brilha como o sol. Nós dois a mesma canção, corações em sintonia. Todo mundo merece amor, na melodia da vida. Que o mundo pareça frio, teu calor me faz sentir vivo. Com você a melancolia se vai, e o futuro se pinta em paz. E a paixão vai florescer, em cada passo um querer. Entre amigos um amor, que brilha como o sol. Nós dois a mesma canção, corações em sintonia. Todo mundo merece amor, na melodia da vida. Sorrisos, um mundo a descobrir. Dois garotos, uma história, e o amor a nos unir.